Copacabana por perto, é o vento do mar. Será que a gente chega? Eu sinto que o meu coração tá com um jeito de bem mulher. Mulher, ui, ui, ai, ai. Mesmo pra quem só carece de ver a viagem, todo caminho que fazer, todo destino padece aqui. Você precisa ver como fica no carnaval. O bairro do Peixoto é um barato e os velhinhos são bons de papo. Sinto Copacabana por perto, é o vento do mar. Será que a gente chega? Eu sinto que o meu coração tá com um jeito de bem me quer. Mulher, ui, ui, ai, ai. Mesmo quando eu levo a vida de um astronauta, eu sei quanto tempo me falta. Olha que o túnel tá quase ali. Segura que a minha alegria não quer parar. O shopping na Cipeira é um colosso e as gordinhas um alvoroço. Como fica no carnaval. O bairro do Peixoto é um barato e os velhinhos são bons de papo. Se o Copacabana por perto é o vento do mar, será que a gente chega? Eu sinto que meu coração tá com jeito de bem.